A Divisão Estadual de Narcóticos prendeu dois homens e mais de 41 quilos de crack. As investigações foram realizadas pelo núcleo do DENARC de Londrina, com o apoio do DENARC de Foz do Iguaçu. Uma dupla de traficantes estaria transportando a droga da fronteira para Curitiba e Londrina. O veículo que transportava o entorpecente foi abordado pela polícia por volta das 15 horas do último domingo, quando chegava à capital. A droga estava escondida em um fundo falso. O carro tinha placas da cidade de Colina, São Paulo. Jorge Iqueda e Cícero Donizete foram presos em flagrantes. O prejuízo financeiro para a quadrilha foi grande. A polícia estima que possa ultrapassar o valor de R$1,5 milhão. Porém, após a droga passar pelo processamento, ela poderia render pelo menos mais R$1,2 milhão, chegando a um total de mais de 120 mil pedras. A polícia agora busca outros integrantes desta quadrilha. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.